meia dúzia de meninos de 7 a 10 anos estava jogando bolinha de gude. Outras regiões do país diz fubeca, alguém chama de burca. Mas era aquele joguinho de criança em que um tem que bater a sua bolinha de vidro na bolinha do outro. De repente, um menino de 7 anos, que estava ali junto com seu irmão de 10, se levanta e, sem qualquer motivo aparente, chega para o seu irmão mais velho e diz na frente de todo mundo: "Meu irmão querido, eu nunca quero me separar de você. Eu te amo tanto." E deu um beijo no irmão mais velho. O irmão mais velho ficou sem graça. Que coisa mais inoportuna, principalmente na frente de todo mundo. De tanta vergonha, ele deu uma bronca no irmão: "Que negócio é esse de eu te amo? Vim dar beijinho, moleque. Isso é coisa de menina. Continua o teu jogo aí." Aí, este menino de 7 anos ficou assim, tristinho. Seu nome era Márcio. Mas continuou a brincadeira. Ficava bem pertinho do seu irmão. Quando a brincadeira terminou e eles foram para casa, o pai chegou do trabalho. O pai chamava Silvio, mas o homem tinha tido um dia super ruim. Estava estressado, de mau humor. E o Márcio olhou para o seu pai e disse: "Pai, eu nunca quero me separar do Senhor. Eu te amo tanto." E deu um beijo no seu pai. E o pai disse: "Que história é essa, meu filho? Não tenho tempo para essas coisas, não. Deixa eu tomar um banho que eu estou cansado." E o menino ficou muito, muito triste. Então ele subiu e ficou chorando num cantinho. A mãe dele, quando viu aquilo, foi atrás e disse: "Márcio, o que você tem?" "Ah, mamãe, estou triste. Eu te amo tanto. Eu nunca quero me separar de você também." E deu um beijo na sua mãe. Aí a mãe beijou o filho e disse: "Eu também te amo muito. Jamais vou querer me separar de você." E ficou ali confortando o Márcio e disse: "Vai tomar banho para a gente jantar." E ele foi. Na hora da janta, ficou quieto, mas olhou o irmão, o pai e a mãe do que comeu. E depois do jantar, quando todos foram se deitar, ele ficou acordado na sua cama. Sentiu muita saudade do seu irmão mais velho. Queria vê-lo mais uma vez. Então ele foi até o quarto do seu irmão de 10 anos e acendeu a luz e ficou olhando o irmão mais velho. Mas a luz acesa acordou o seu irmão, que ficou irado e disse: "Apaga essa droga aí!" E ele disse: "É que eu nunca quero me separar de você. Eu te amo tanto. Que isso é hora, menino. Vai, vai pro teu quarto, vai dormir." E ele apagou a luz e saiu, caminhou pelo corredor e foi até o quarto dos pais. Acendeu a luz e ficou observando o seu pai e a sua mãe. Estavam dormindo, mas a luz acesa também acordou o Silvio. E o Silvio, que andava estressado, cansado, ia ter que levantar cedo no dia seguinte, ele olhou para o filho ali na porta e disse: "Algum problema com você?" "Não, pai." "Você está doente, menino?" "Não, pai, não tô. É que eu te amo tanto, eu não quero me separar de você." "Ah, menino, vá dormir, me deixa em paz, vai, apaga essa luz." E ele saiu ali da porta do quarto, apagou a luz e foi para o seu quarto. Então a esposa comentou com o marido: "Você viu como o Márcio está esquisito? Ele parece carente, não? Será que está acontecendo com ele?" E o pai disse: "Ah, mulher, não quero nem pensar, deixa eu dormir. Isso é só coisa de criança para chamar atenção. Amanhã você conversa com ele, deixa eu dormir, por favor." E virou as costas para a mulher e pegou no sono. No dia seguinte, a rotina daquela pequena família era levantar bem cedo, colocar todo mundo no chuveiro, arrumar o café da manhã e o pai, o Silvio, antes de ir para o trabalho, deixava os dois filhos na escola. Então esse pai já estava atrasado e nervoso, e esperando o filho caçula aparecer, já de banho tomado, com a mochila de material escolar, e o menino não aparecia. Aí ele resolveu ir no quarto e dar uma bronca. E quando ele abriu a porta do quarto, o filho ainda estava deitado. Ele foi lá e puxou o lençol com toda a força. Levanta, vagabundo! E o menino não se mexeu. E ele estranhou aquilo. E olhou melhor. E o macho estava pálido. Ele se aproximou e colocou a mão no menino, que ele já estava gelado. E ele não acreditou. De fato, o pior tinha acontecido. O seu filho estava morto. Ele começou a gritar: mulher, mulher, vem aqui, corre! A mulher entrou e, quando viu aquilo, deu um grito de dor e se lançou na cama e pegava o corpo daquele pequeno e beijava, abraçava e dizia: meu filho, o que aconteceu? Então correu também o irmão mais velho e não acreditou de ver o Márcio morto e começou a chorar. Pai, mãe, o que aconteceu com ele? Márcio, Márcio, acorda! Então o pai observou que na mão daquele pequeno defuntinho tinha um bilhete. E ele abriu aquela mãozinha e tirou o bilhetinho. E lá estava escrito para o irmão mais velho: Claudinho, meu irmão querido, eu não queria me separar de você, mas eu te amo tanto e queria que você não tivesse vergonha de amar as pessoas e de demonstrar o teu amor. E logo na linha de baixo estava escrito: mamãe, eu não queria me separar de você, eu te amo tanto. Você é a melhor mãe do mundo. Na noite passada, eu sonhei que Deus me apareceu. E Deus me disse: você vai ter que se separar da sua família. Eu sei que você não quer, mas eu vou te levar para um lugar melhor. Por isso, mamãe, eu te amo demais. Muito obrigado por todo o seu amor e por todo o seu carinho. E na linha de baixo estava escrito: papai, eu não queria me separar do Senhor. Eu te amo tanto. Mas, papai, o Senhor tem trabalhado tanto que tem se esquecido de amar as pessoas que te amam. E quando o pai leu isso, um remorso muito grande, uma dor, parecia que a sua alma estava rasgando, a sua garganta inchou, parecia que não passava nem saliva. Dos seus olhos as lágrimas escorriam. E ele entendeu que no tempo que era permitido, aquele filho falou muitas vezes: eu te amo, papai. Mas ele, no tempo propício, no tempo adequado, no tempo certo, nunca soube retribuir. E agora era tarde demais. Agora ele queria muito receber um beijo daquele filho. Gostaria de ouvir mais uma vez a voz daquele menino dizendo: papai, eu te amo tanto. E como ele gostaria de poder dizer: meu filho, eu também te amo, como eu te amo. Mas agora também era tarde demais. Deus, um dia, vai chamar cada um de nós. Nós não queremos ir. De uma maneira ou outra, queremos ficar com as pessoas que amamos aqui na terra. Mas um dia, o Senhor vai nos chamar para um lugar melhor. Mas enquanto você está aqui neste mundo, não tenha vergonha de dizer: eu te amo. Tire o teu orgulho. Tire todo o preconceito. Mesmo que seja para um homem, diga: eu te amo. Te amo em Cristo Jesus. Te amo como meu irmão. Mesmo que seja para uma mulher, diga: Eu te amo como minha irmã. Diga isto para o seu filho, para a sua filha. Diga isto para o seu marido, para a sua mulher. Diga isso para o seu neto, para a sua neta. Diga isto para as pessoas que estão à sua volta, para que um dia também possa estar escrito a teu respeito: você é a melhor pessoa do mundo. Muito obrigado por todo o seu amor. Veja que Jesus, no tempo que estava aqui na terra, disse para todo mundo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até para Judas Iscariotes, o traidor, Jesus disse: amigo, a que vieste? Jesus a todos tratou com perdão e amor. Por isso que agora nós sabemos que não existe pessoa melhor do que Ele em todo o universo. E Ele mesmo foi preparar lugar para cada um de nós. E é por amor que Ele vai nos levar. Mas enquanto você estiver aqui na terra, manifeste a cada pessoa à tua volta este poderoso e maravilhoso dom que só você pode sentir e demonstrar que sente, que é o dom